Pega fogo quando fica um a um. Suco de maracujá, o chá pra gente relaxar. Tudo yeah. Fica doce com você na minha cara. Você insiste que eu sou um mentiroso, que todo o amor que eu te dou ainda é pouco. É que eu sou direto e cê acha que eu sou grosso. Não tô acostumado com esse carinho todo. Já faz tempo que eu não me envolvo assim. Faz um tempo que ninguém cuida de mim. Então por favor, respeita meu momento. Meu processo é um pouquinho mais lento. Já, credo nenhum. Que a gente é fora do comum. Tudo pega fogo.